minha sintonia parece a Sky, alertando as favelas, um convite, um fly. Porque não se inspiramos lá na capela, tudo mais tranquilo de roupão até canela. Mas não, tô aqui na minha crença, vou seguir. Se pá, será que é eu que me escolhi? Pra falar do mundo louco seria melindroso se coragem não tivesse no rap venenoso. Pra falar das crianças trancadas na cela, sendo abusadas como lindas e belas. Se no mundo tá foda, trancos cadeados, é guardado emocionante ver os corpos cremados. Parece um radar, os meus olhos captando, os guarda de trânsito na rua pitando, gesticulando, um aviso pra parar. Mais um no chão que acabou de rodar. O sabor da vida tinha que ser tipo a quali. Não tá passando fome sem pagamento ou vale. Como realizar o sonho do gari? Conhecer o mar pela DirecTV, ou então os idosos com problema de vista sendo espancado nos albergue paulista. O raciocínio do sábio é inteligente saber que o governo tá matando de graça sem cachê. O mundo que gira, o tempo que se passa, nada que se muda, nada que se faça. Tinha que ser como o Cordeiro de Deus, exemplo pra seguir os teus filhos e os meus. São vencedores os fortes guerreiros que luta nas batalhas dedicadas aos primeiros. As armaduras da vida, as forças reunidas conquistam vitórias que jamais serão vencidas. São vencedores os fortes guerreiros que luta nas batalhas dedicadas aos primeiros. As armaduras da vida, as forças reunidas conquistam vitórias que jamais serão vencidas. Será pra quê que eu decidi cantar? Pra falar do gueto entre linhas rimar. Dos barato louco brilhando a gargantilha que levou muito mano guardado pra ilha. A miséria do país não ilustra gibis, fortalece minhas ideias no rap que eu fiz. Que Deus nos abençoe com tanta piedade, nos guarde com você, santifica a impunidade, nos tire da maldade, do caminho a pilantragem. Pedimos com fé, moradias, colagem. Escuto das igrejas as vozes do coro. Será que foi à toa o código do morro? Com tantas vozes bonitas cantando, eu aqui no rap devagar tô chegando. Eu acho que todos têm uma missão. Canto a verdade do caminho a perdão. A saúde no Brasil, polêmica, vergonha. Falta de recurso, incentiva a campanha. Se falta vacina, aumenta as doenças. Enquanto políticos criam desavenças pelo dinheiro do povo. Cobrado imposto, uma verba sem dono que some aos poucos. Inaugurações decoradas de fita, com letras bonitas de uma raiva infinita. Um laço amarrado, pendurado no quadro, vermelho do sangue de um povo ignorado. Enquanto os moleque veste o capuz, pessoas que morrem no leito do SUS. Tá sorvete, tio? Quanto que é? Quanto aceitar? Dá dois de coco. Pode ficar com troco. Obrigado. Então, quantos anos você tem? 9. Mas desse tamanho, moleque, vendendo sorvete? É pra ajudar minha mãe, porque meu irmão mais velho tá na Febem. A polícia catou ele roubando o tempo. São vencedores os fortes guerreiros que luta nas batalhas dedicadas aos primeiros. As armaduras da vida, as forças reunidas conquistam vitórias que jamais serão vencidas. São vencedores os fortes guerreiros que luta nas batalhas dedicadas aos primeiros. As armaduras da vida, as forças reunidas conquistam vitórias que jamais serão vencidas. O nosso presidente vai nos mostrar por que estas reformas são fundamentais para o desenvolvimento do país. Na formação do bloco de esquerda, se propôs a possibilidade de luta, de construção de 5 reformas. A reforma política, no sentido democrático, a reforma tributária também com esse mesmo objetivo, a reforma da educação, a reforma agrária e a reforma urbana. Reafirmando a luta por essas reformas, a reforma em que visa a democratização da mídia e a defesa da cultura nacional. Para essa luta, portanto, que descortinar um novo horizonte para o nosso país. Muito obrigado.